Olá, Brunão. E aí, tranquilo? É Gustavo. E eu tô em casa, tô ligando pra dizer que uma maluca. Aquela maluca, Gabriele, ligou aqui em casa querendo seu telefone, eu não dei não, valeu? Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ela arrepia quando eu beijo sua nuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ela não se esquiva quando eu boto na sinuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ela até confunde, é medo igual se fuga. Ela é uma maluca, ela é minha maluca. Mas eu adoro ela por causa disso. Ela aguenta o tranco igual elevador de serviço. Não foge da raia nem do peão. Eu tô falando de pipa, não de televisão, irmão. Ela expulsa o estresse, eu fico calmo nela. Igual meu intestino faz quando com salmonela. Tudo que eu quero é ficar ao palmo dela. Fora isso eu não acabo nem com camomila. Só se tiver mais de 10 notas de zendila. Gato, eu tô indo hoje ver se depila. Eu tô levando o que cê gosta, tequila. Duas garrafas, a gente aniquila. Ela é uma maluca, ela é minha maluca. Ei, ela arrepia quando eu beijo sua nuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ei, ela não se esquiva, agora eu boto na sinuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. E ela até confunde, é medo com sivuca. Ela é uma maluca, ela é minha maluca. E ela é. Mas eu gosto dela mesmo assim. E ela de mim, quando eu tô sem mocassim. Chego no passinho de tênis cano baixo. Ela se oferece pra mim, pergunta o que eu acho. Eu adoro assim, eu não sei ficar louca. E fica logo a voida, quer me levar pra moita. Mas vamos pra um lugar melhor, deixa que eu pago. Não antes de tomar um trago, pra terminar o estrago. Ela quer meu amor, eu sou profício. Ela é louca e perde peso, esse é meu vício. Pra gente se perder que não é difícil. E de cara pro precipício é mais propício. A gente não tem plano, viaja de aeroplano. Lendo Herculano, a qualquer fulano. Fuleira, tô pouco me fudendo. Sou semi-analfabeto e não tenho juízo pleno. Ela é uma maluca, ela é minha maluca. Ela arrepia quando eu beijo sua nuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Quando eu boto na sinuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ei, ela não se esquiva quando eu ando na sinuca. Ela é uma maluca, ela é minha maluca. Ela é. Mas adoro ela de qualquer jeito. Ela é maluca, mas ninguém é perfeito. Eu também vou longe, tenho defeito. De gostar dela mesmo assim dentro do meu peito. E olha que eu não sou do hospício, mas é difícil, ela é meu vício. Até exame de sangue acho indício. Ela mora em mim, eu não sou edifício. Eu faço um sacrifício, mano, doping. A coisa fica igual endividado no shopping. Sem sair de levada à falência. Foda-se a ciência, eu prefiro a minha experiência. Ela é uma maluca, ela é minha maluca. Ei, ela arrepia quando eu beijo sua nuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ei, ela não se esquiva quando eu boto na sinuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ei, ela até confunde ermito com sivuca. Ela é minha maluca, ela é minha maluca. Ei, ela é. Ela é uma maluca. Eu sou o G-Love, vamos esculachar em pleno 2009. Ela é minha maluca. Eu sou o G-Love, vamos ficar junto até 2019. Ela é minha maluca. Eu sou o G-Love, vamos ver um filme porque lá fora chove. Ela é uma maluca. Eu sou o G-Love, ela é. Ela é uma maluca. Hey! Ela é minha maluca. Hey! Vamos esculachar em pleno 2009. Ela é minha maluca. Hey! Ela é minha maluca. Hey! Ela é minha maluca. É isso aí, qualquer coisa liga aí, abraço. Quanto eu ganho nisso? Como assim quanto eu ganho nisso? Ah, você...